plástico, filme, conserva o meu back. Estilo gatos da matina com a lata e os fat cap, riscando Porto Alegre 4:20, reconhece, demonstra arte e cultura pela Vila Elizabeth, pichador. Como trato a gente, demente, deprimente, menor, infrator, dependente de rap. Essa é a cultura que nós segue, já guarda a lata na mochila quando amanhece. Às vezes passa o pano, mas rasga, tem que dar uma corrida, se não tá na jaula. Frio pra caralho, de toca peruana, chapado de skate, no beiço uma bagana. Já entro em sintonia com já, começo a viajar. O Hugo sai depois da visão pretear, se conforma. Que eu sou largadão porque eu faço rap. Eu represento Sarandi, a minha grande Porto Alegre. Quem reconhece, quem curtiu, sabe que é bom. A família 4:20 chega seguindo no flow. E os coteiros a gente picha a parede, mas lá tá vindo a fat cap. Sai do TR, clack, clack, tudo risca, nada me intimaria. Sou gato da matina, longitude é consequência, presença mas marcaria. Os coteiros a gente picha a parede, mas lá tá vindo a fat cap. Sai do TR, clack, clack, tudo risca, nada me intimaria. Sou gato da matina, longitude é consequência, presença nós marcaria. Quando amanhece, nós sai. Com borrifador bombando, lata já sabe onde nós vai. Riscando Porto Alegre sem desvio que contrai. Se tua mente tá além, a minha está muito mais. Gente se afundando, se perdeu não tá se achando. Calma, para aí, acabou de morrer o meu trango. Avistado, viu? Uma subiu, era um like hardcore. Se aperta tem souvenir. Família 4:20, tudo mais que um febril. Colando na humildade, de um jeito sutil. Ei tio, vou sair daqui quando as latas acabar. Eu não quero parar, só se alguém desativar. Desconectividade é uma possibilidade. Por enquanto não existe dom pra tirar minhas vontades. Com minhas atitudes, cheguei nas altitudes. No prédio fico como um grude, finalizo imune. Graças a Deus vi a luz, passou eu no esquema. Faço o sinal da cruz, já pensando em outra cena. Com a cautela extrema, eu picho o muro. O que tu tá lá no segundo do fat é só o barulho. Em questão de milésimo, não chegou no minuto. Não ter a crise de luto com seu nome no culto. Pagar a taxa pra viver é um absurdo. Por isso eu curto, tá no escuro, pichando é tudo. O governo me dá uma miséria intercalada. Jogo na minha cara, eu compro tudo de lata. Aí polícia, quer me pegar, corre, filha da puta, porque minha tinta não me pinta. E os coteiros a gente picha a parede, minhas lata pinta. Fat cap, sai no tag, clack, clack, tudo risca, nada me intimaria. Sou gato da matina, longitude é consequência, presença das marcaria. Os coteiros a gente picha a parede, minhas lata pinta. Fat cap, sai no tag, clack, clack, tudo risca, nada me intimaria. Sou gato da matina, longitude é consequência, presença das marcaria.